discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho. Portugal Desintegrado, o programa onde comentamos a decadência do país, porque os políticos são maus, mas as pessoas são piores, como vamos poder ver. O programa de hoje é sobre as mulheres modernas, um tema sempre extremamente interessante e deprimente. E vamos ler dois artigos da revista Happy Woman, uma revista espetacular. O primeiro artigo chama-se Women Travel for Free, ou seja, mulheres que viajam de borla. Embora isso provavelmente não seja o termo certo, mas vamos passar. O artigo é escrito por Carla Novo, não faço ideia de quem seja, mas deve ser uma pessoa espetacular, e o subtítulo é A Nova Tendência de Viajar e Garantir uma estadia de Luxo a Troco de Sexo. Sim, ouviram bem, a troco de sexo. E diz assim... Conheças os detalhes destes novos acordos turísticos, entre aspas, envoltos em pactos de silêncio, festas de sexo e cláusulas bizarras. Sim, isto é mesmo verdade. Viajar está no ADN dos millennials, movem-se pela partilha. É a geração do couchsurfing, do Airbnb, da Uber e de sites onde se trocam interesses como Miss Travel, uma plataforma para quem gosta de viajar, mas ainda não tem suporte económico para o fazer, usando o sexo como moeda de troca. É a última grande tendência sugaring. Não faço ideia do que essa merda quer dizer. Reunimos os testemunhos de mulheres que, com pouco mais de 20 anos, já percorreram praticamente toda a Europa. Abrem champanhes caros em hotéis sofisticados, passeiam-se em iates pelo Mediterrâneo e Instagramam com roupas de marcas de luxo. Elas relatam os detalhes destes novos acordos turísticos, entre aspas, envoltos em pactos de silêncio, festas de sexo e cláusulas bizarras. Festa privada em hotel de luxo. Sofia, 24 anos, conta as semanas que faltam para as miniférias de sonho em Paris. Entretanto, isto são nomes verdadeiros. Isto aparece mesmo até fotografias das raparigas. Apesar de já ter estado há uns anos com os pais na capital francesa, sabe que desta vez tudo será diferente, a começar pelo date que a espera. Conheci-o online, agradou-me a conversa e as fotos que vi, e mais ainda a oferta que me fez. 4 dias em Paris, num sofisticado hotel, com tudo incluído. E o convite passa, obviamente, por refeições, passeios e... sexo. Quem não gostaria de juntar o melhor de vários mundos? No ano passado eu também fiz... Também fiz pelo mesmo site, passei os melhores dias da minha vida nas ilhas gregas, a bordo de um iate. Fui a restaurantes cuja conta é um pequeno salário em Portugal. Passei uma das noites num hotel fantástico que jamais poderia aceder se não fosse desta forma. Isto custa. Dessa vez fui com uma amiga, pois era uma das exigências do meu match, um grego com pouco mais de 40 anos, engenheiro de software que vivia na Califórnia. Ele gostou das fotografias e da atitude. Sou licenciado em turismo. Claro que és licenciado em turismo. As maiores pegas são todas licenciadas em turismo. Anyway. Falo 3 idiomas, interesso-me por culturas diferentes e por pila em troca de dinheiro. E adoro viajar, apesar de não ter emprego e um salário que me permita fazê-lo. Ainda antes da viagem, contou que era divorciado e não tinha tempo para relacionamentos. Mas nem por isso privava de uns dias em companhias agradáveis. Prostitutas! Também exigiu que, para pagar todas as despesas, teria de levar uma amiga, aprovada por ele, e estarmos ambas disponíveis também para 2 amigos que o acompanhavam na viagem. Ok, vamos passar à outra página. Um deles era mais velho e nada atraente. Isto foi o que acrescentou. Confesso que com ele, me fez confusão deixá-lo tocar no meu corpo, mas bebi até anestesiar a repulsa. Claro que sim. Na noite da festa privada, num hotel de cortar a respiração, recebemos de presente algumas peças de roupa e um par de sapatos Louboutin para cada uma que, no regresso, pedi à minha amiga para guardar. Ainda vivo com os meus pais e evito ter de me justificar. Que pais são estes? Estas miúdas estão basicamente a redescobrir a mais velha profissão do mundo. Continua. Nessa festa juntou-se mais uma mulher, acho que italiana, e ficámos três casais. Casais. O nosso match mandou-nos manter apenas de lingerie e de sapatos novos nos pés, de costas para a parede, enquanto eles nos sorteavam num jogo de dados cujas regras nem percebi. Provavelmente és estúpida demais para perceber alguma coisa. Felizmente não me calhou o tal homem mais velho. Ufa! Mas fizemos sexo uns ao lado dos outros e a certa altura já estávamos as três envolvidas a pedido de um dos homens. Em Paris, daqui a umas semanas, sei que será diferente. Vou estar sozinha com o meu date. É minimamente atraente e pelo menos parece-me ser inteligente e normal. Oh, sim! Normalíssimo! O que esta pessoa é mais é normal. Ok, para terminar. Estou ansiosa. Ok. Segunda parte do artigo. Subtítulo. Masturbou-me no restaurante. Eu estou-me a rir e a chorar por dentro. Enfim. Com pouco mais de 20 anos, Ruth estudou design de moda e coleciona estágios. Claro que estudou design de moda. Todas as prostitutas estudam design de moda. A seguir a turismo. É o curso para onde vão as maiores pegas. O pouco dinheiro que lhe sobra junta para o projeto que idealizou, ter a sua própria marca e um espaço. Peço desculpa. Não tem férias há 2 anos, mas faz escapadinhas através de um site de encontros para viagens pagas com sexo. Já sabemos, é o estes artigos são tão mal escritos. Ok. Traz-me a vantagem de conhecer outras cidades, novas pessoas e, quem sabe, contactos que me possam ser úteis para o meu projeto. Ou para te prostituir mais no futuro, não é? Só aceito manter conversação com homens mais velhos e que me sugiram estadias luxuosas, porque são esses que me podem financiar. Esta é uma prostituta de luxo, portanto. Não vai com qualquer um. Já estive em Copenhaga 3 dias, adorei a cidade, a vida noturna e o sexo foi fantástico. Ele tinha 42 anos, trabalhava demasiadas horas numa agência financeira e precisava de relaxar, contou-me. Ele era divertido e ainda me presenteou com um relógio. Disse-me que seria para contar as horas para o nosso próximo encontro, que nunca chegou a realizar-se. Agora, sempre que ela olhar para o relógio, vai-se lembrar que é uma pega. Ou se calhar não, porque estas pessoas não têm noção nenhuma. Mas enfim... Não vejo isto como prostituição, mas como uma conjugação de interesse em que ambos saímos bem. A maioria dos homens que me abordam, independentemente de casados ou solteiros, manifestam um enorme grau de solidão. Um norte-americano, professor universitário em Buenos Aires, quis oferecer-me passagem para Amsterdão. Aceitei. Foram 4 dias de verdadeira loucura. Ele tinha mais de 40 anos, mas espírito de 20. Deu-me algumas dicas de como poderia fazer mais networking. Depois falei-lhe do meu projeto. O sexo com ele foi fantástico. Parecia que nos conhecíamos há anos. Quem nos visse, parecíamos um casal de namorados apaixonado. O que é que eu estou para aqui a ler? Mas vejam bem o estado. O que a revolução sexual fez a estas raparigas... num tempo passado mais são em que ainda havia Deus, não, estavam casadas e com filhos e agora estão a fazer esta merda. Ok. Era perito em sexo oral, nunca me tinham levado ao orgasmo tão rápido dessa forma. Logo na primeira noite levou-me a jantar num dos restaurantes mais sofisticados que alguma vez entrei. Antes fomos às compras e insistiu em oferecer-me um vestido. Sugeriu que o usasse sem nada por baixo. Assim fiz. Masturbou-me durante o jantar. Tive 2 orgasmos, sentia-me nas nuvens. Foram dias de sonho. Confesso que estava a ficar apaixonada. Vou fazer uma parte. As mulheres são, mesmo quando são pegas, não conseguem parar e separar. Enfim. Confesso que estava a ficar apaixonada. Só acordei desta ilusão quando friamente se despediu de mim à porta do hotel, já com o táxi à espera e com o bilhete de regresso a Portugal. Conta Ruth, 23 anos. 23 anos. Esta rapariga vota. Esta rapariga pode ser sua colega. Pode andar ao seu lado no autocarro. E antes de continuar no artigo, este artigo não está minimamente a condenar. Isto é... Lá está. A revista chama-se Happy Woman. Portanto, isto é, são conselhos para as mulheres serem felizes. Estas raparigas vão viver e vão chegar a uma idade mais... Basicamente vão chegar aos 30 anos depois de terem passado por mil pilas e não vão encontrar um homem que as queira, como é óbvio. Ou se calhar vão e vai ser um homem soja. Enfim, ok, continuando o artigo. Quando o feeling falha. Miss Travel é um, entre outros sites, que nasceu para dar respostas a esta nova tendência de viagens e estadias em troca de sexo. Estão envolvidos por uma espécie de pacto de silêncio dadas as várias críticas de que são alvos. Eu imagino porquê. Porque é que haveriam de ser alvo de críticas? É tão normal. É tão normal. A mais óbvia é afirmar-se tratar-se de prostituição camuflada. Não, não é camuflada, é prostituição, ponto final. A esmagadora maioria dos inscritos são mulheres na casa dos 27 anos, solteiras, e homens acima dos 35, maioritariamente casados. Ainda melhor, são casados. São casados. Já não há moral, já não há nada de sagrado. Nada. Entretanto, só para clarificar, eu estou a ler o artigo. Eu tinha passado os olhos e achei que era engraçado ler isto. Claramente estava enganado, porque não é engraçado de todo. Mas ainda não tinha lido o artigo e parece que vai ficando pior de frase para frase. Mas continuando. Existem opções como no Tinder que filtram os encontros neste caso. Hã? Que filtram os encontros. Neste caso é possível escolher. Tão mal escrito. Estas pessoas são deficientes mentais. E deficientes morais. Não me devia surpreender. Anyway. Take me along. I have my own ticket. And I have an extra ticket. A primeira é mais... Eu nem estou a perceber bem. Ok. Isto são... frases que filtram os encontros. Só que para as pessoas escolherem. Para estes sub-humanos escolherem. Sendo a última mais propícia a eles, depois de interesses em comum, fazem um match e é aberta uma janela de conversação entre os dois. Maria, 26 anos, é adepta desta forma de viajar. Claro que é. Já experimentou dois sites diferentes e diz que nunca teve nenhuma experiência amarga. Apenas bizarra. Todas estas experiências são bizarras. Foda-se. Ok. Já estive em Veneza 3 dias com um francês que era casado e não queria trair a mulher no mesmo país. Calma, calma, calma. Okay. Disse que frequentemente se encontrava em hotéis além fronteiras com mulheres desconhecidas porque isso lhe dava mais adrenalina, sobretudo se fossem latinas ou brasileiras. Sou morena, tenho um corpo... És como a Ana Malhoa, és uma pega. Tenho um corpo atraente e... Ok, se calhar não és como a Ana Malhoa. E sei que para mim é fácil escolher os destinos que mais me interessam. Acabo por rejeitar alguns homens por considerá-los feios ou tarados. Tarados? Não, claro que não. Tarados? Claro que não. Mas o meu feeling falhou no ano passado ao aceitar passagem e estadia em Marselha. Encontrei-me com um tipo com pouco mais de 30 anos, bem-sucedido, mas que se revelou estranho. Foram 2 dias de massagens nos pés. Criei a expectativa de conhecer lugares interessantes, jantares de luxo, mas ele levava-me a sair para jantar e estava com pressa de chegar à mansão onde nos hospedávamos para me massajar os pés. Noutras alturas pedia-me para pousar nua e desenhava em folhas. Há 3 figuras distorcidas. Quando achei que íamos ter sexo, ficou-se pelos preliminares. Foram 2 dias, mas pareceram 2 anos. Serviu-me para ser mais clara nas abordagens antes de aceitar a viagem, relata Maria. Portanto, neste caso, ele nem sequer chegou a pôr a pila dentro dela, a esporrar-se todo lá dentro, mas ela ficou desiludida, porque ele só lhe queria massajar os pés e desenhá-la. Draw me like one of your French girls. Não, isso já não é. Isso era em 1999. Agora vivemos num admirável mundo novo em que... Ok. Próximo. Fantasyland. Inês, 25 anos, gosta de exibir os presentes que recebe de amigos, entre aspas, que conhece pelo mundo. Esteve uma semana no Egito e um fim de semana em Londres. Diz que prefere viagens curtas para as principais capitais europeias. Vive com os pais, Que pais são estes? Licenciada em marketing, lá está, marketing. Terceiro curso com mais pegas. Turismo, moda, marketing. Lembrem-se bem disto quando estiverem à procura de uma mulher para casar. De preferência que ela não vá à universidade de todo. E vocês não vão também. Não se aprende nada. A não ser a serem pegas. Ok. Licenciada em marketing, diz que ainda não tem salário para tantas milhas, mas espírito de aventura suficiente para estar inscrita no mais mediático site para viajar, entre aspas, gratuitamente. A minha família pensa que estas viagens são de última hora, a preços low cost e que faço couchsurfing. Fazes dick surfing. Na verdade, fico geralmente hospedado em hotéis de luxo e raramente regresso de mãos vazias. Não, regressas com as mãos cheias de esperma, sua... Calma. No Egito estive com um holandês que trabalhava no Dubai. Ficámos de agendar um novo encontro, desta vez lá. Aguardo com expectativa. Ele tem perto de 50 anos e gosta de pequenos luxos da vida. Jantares demorados, champanhes caríssimos, clubes de swing. Conhecemos-nos no site e trocámos várias conversas. Disse-me que a fantasia dele é percorrer o mundo com mulheres bonitas e ter sexo com elas. Esse é também um ponto que me interessa. Temos muito em comum. Gosto de sapatos, carteiras, marcas de topo, de conhecer cidades, restaurantes e jamais podia fazer essa vida, nem sequer os meus pais me poderiam proporcionar tal coisa. Já me pagaram os estudos e ainda me sustentam. Nestas viagens o sexo surge como consequência. Para mim não é o objetivo. Para alguns deles também não. Claro que não. Claro que não. Mas acontece sempre. Para alguns deles... Para mim não é objetivo. Para alguns deles também não. Mas acontece sempre. Quem disser que estes sites são apenas para a companhia de quem gosta de viajar está a mentir. Estive na Holanda num dos mais badalados clubes de swing. Nunca tinha participado numa orgia. Realizei essa fantasia. Jamais faria estas viagens ou teria estas aventuras no nosso país. Tenho medo de ser vista por alguém conhecido. Assim sinto-me em segurança. Portanto, ainda resta um pouco de vergonha nestas pegas, porque elas têm, pronto, ainda têm de ser noutros países, mas o mundo está perdido. Por regra, informo-me sempre sempre duas amigas para onde vou e quem é o homem. Faculto-lhes os contactos todos e falamos com frequência. Uma delas também já chegou a aceitar uma passagem para o sul de França. Não faço nada de mal ou de errado. Sinto-me muito bem com a minha consciência. E depois admiram-se que os muçulmanos, os bárbaros, venham para as sociedades europeias e violem as mulheres, estas putas. Porque isto são mulheres normais. Isto é a mulher normal, isto é a mulher moderna. E depois admiram-se que sejam violadas. Admiram-se. Não têm respeito por elas mesmas. Não têm respeito por nada. Vamos acabar. Às vezes coloco fotos dessas viagens nas redes sociais e sei que me invejam. Porque sempre com... Hã? Sempre como consigo ir para tantos sítios. Eu não sei se esta rapariga não sabe falar ou se é a pessoa que não sabe transcrever, provavelmente as duas coisas. Responde sempre o mesmo. São amigos que tenho online que me ajudam com as despesas de estadia e aproveito as passagens low cost. Sabem que sou uma pessoa poupada e discreta. E uma pega. Pega. O artigo acaba assim, mas ainda há aqui uma caixa de texto. Ok, vou ler, acho que vale a pena. Onde criar o perfil para viajar a troco de sexo? Portanto, eles dizem, até dão instruções às raparigas onde ir fazer isto. Depois tem uma quote, uma citação. O amor é um conceito inventado por pessoas pobres, diz o criador do site Miss Travel. Pelo menos não são pobres de espírito. Ok. Há cada vez mais sites destinados a sugaring. Encontros entre sugar daddies e sugar babies. Mas dentro destes, os que visam viagens e estadias pagas, cujo conceito difere um pouco por se tratar de uma, entre aspas, girlfriend experience, floresce e são atendidos. Isto são as call girls, são as garotas de programa. Não é nada de novo. Isto é simplesmente prostituição. Esta merda não é proibida em Portugal. Ok. Entre os mais conhecidos estão as plataformas online do norte-americano nascido em Singapura, Brandon Wade. Com 47 anos, o empresário formado em tecnologia pelo MIT, que sempre se assumiu como um nerd e com falta de jeito para engatar mulheres, afasta-se das críticas sobre a segurança das mulheres, tráfico sexual e prostituição. O meu haha moment há uns anos foi quando a minha mãe me disse que me deveria preocupar arduamente com os estudos, porque um dia, quando fosse bem-sucedido e generoso, as mulheres iriam aparecer na minha vida. Casou-se em 2012 com uma colaboradora por quem se apaixonou na entrevista de emprego. Mas mesmo assim, afirma convictamente: o amor não existe, o amor é um conceito inventado por pessoas pobres. Mais uma vez, a pobreza de espírito destas pessoas é incrível. É incrível. A quantidade de mentiras que elas dizem a elas próprias e aos outros para tentarem justificar a merda, o degredo que é a vida delas e que é aquilo que elas fazem é incrível. É uma coisa que só podia mesmo acontecer nesta era sem Deus. De facto, conjugar interesses de ambos os lados tem sido a chave para o sucesso. É o fundador dos sites Miss Travel, o mais popular, que proporciona viagens e estadias em troca de sexo. Embora seja subentendido e pouco explícito, seeking arrangement, open-minded e what's your price? Pelo menos este é honesto. Lembra-me aquela anedota de um homem vira-se para uma mulher e pergunta-lhe se ele lhe desse 100 mil euros ou uma coisa qualquer, um preço alto, se ela ia para a cama com ele e ela dizia: ah, bem, talvez. E se fosse 1 euro? E ela diz: o quê? 1 euro? Quem é que achas que eu sou? E ele diz: bem, já sabemos, o que é que achas que eu sou? E ele diz: ah, o que tu és já sabemos, só estamos agora a definir o preço. É exatamente esta merda. Ok. Queria construir uma plataforma para pessoas que adoram viajar e contactar outras pessoas. O mote do site chegou a ser: Beautiful Women Will Travel for Free. Mas optou por mudar para Never Travel Alone, depois de ter sido alvo de várias críticas. Lá está, isto não é grátis. Há um preço a pagar, há um preço moral, há um preço espiritual a pagar por esta merda. Estas mulheres vão se arrepender disto no futuro. Vão olhar para trás e vão se sentir as pegas que são. Vão sentir o degredo, a decadência do que fizeram. E é bem feito. É bem feito. Que se fodam. Basta inscrever-se, criar um perfil, tal como em qualquer rede social. São obrigatórias pelo menos 8 fotografias. Deve filtrar uma das seguintes opções: Take me along, I have my own ticket, ou ainda I have an extra ticket. E rapidamente fica visível na montra dos possíveis financiadores de viagens depois do match, tal como no Tinder. Abre-se uma janela de conversação e podem diretamente acertar tudo. E chega assim ao final este magnífico texto. Lá está, escrito por Carla Novo, este talento do jornalismo português. Ok, e agora para documentarmos outro artigo, vem logo na sequência, porque as coisas boas vêm aos pares. Ok, logo na página 128, entretanto isto é a edição de maio da Happy Woman, se quiserem checar, acho que já não conseguem encontrar nas bancadas, mas de qualquer das formas fica o documento. O artigo chama-se Ladies Affairs e o subtítulo é: ter um affair com alguém do mesmo sexo não é traição? E reparem na inflexão, no tom que eu usei, porque é uma pergunta. Estas pessoas nem sequer sabem escrever como deve de ser. E o pior é, porque é que isto me surpreende? Mas pronto, ok. Outra vez por Carla Novo, esta jornalista. Isto lembra-me uns apanhados da TVI em que aparece um homem a falar do Paulo Portas. Ele pergunta: o que é que acha do Paulo Portas? E ele diz: é um idiota, um jornalista. E no fundo, de facto, confirma-se um idiota. Ou neste caso, uma idiota. Ok. Isto é o pequeno mini texto que vem para começar. O ciúme é um veneno que corrói. Antes de ter um ataque, leia as sugestões de antídoto dadas por casais que fazem sexo com outros. Isto, caros ouvintes, é o mundo moderno. Já não há o mínimo de decência. Ok. Não tardou para que ele fizesse a proposta. Se envolvesse com outra mulher, contaria ao seu parceiro? Para Marta, 28 anos, no relacionamento há 2 anos com Miguel, depende do grau de envolvimento. No meu caso, tratou-se apenas de um caso passageiro, meramente sexual, uma experiência, e por isso achei que devia contar. Mas, confesso que se me sentisse envolvido emocionalmente por outra mulher, jamais o confessaria, pelo menos até arrumar as ideias na minha cabeça. Nunca, nunca vais ter as ideias arrumadas na tua cabeça. Nunca. Ok. Conheci a Joana no evento de team building da empresa. Mais uma razão porque as empresas, as corporações estão a destruir o mundo moderno. Não é só o Estado. Não é? Os liberais gostam muito de falar sobre o Estado e eu costumava ser um deles, mas não é só o Estado, é tudo. É tudo. O problema não é o Estado só. Foi como eu disse no início, o problema não são os políticos, são as pessoas. Está tudo, tudo corroído, tudo, tudo destruído por dentro. Já ninguém tem... ok, vamos continuar. No evento team building da empresa, em que a equipa do Porto se reuniu connosco e passámos um fim de semana juntos. Após o jantar, dei por mim a envolver-me com ela, no hotel onde ficámos instalados. Era atraente, sabia que se estava a atirar a mim e há muito desejava estar sexualmente com outra mulher. Eu sei que estou a fazer muitas paragens, mas o que é que se passa que as mulheres agora precisam de estar com outras mulheres, de fazer scissoring para se sentirem satisfeitas? Isto também passa pela culpa dos homens. Os homens já não são homens, são homens soja, são vegans, são metrosexuais, são... Ok, vamos continuar. Chitão poder realizar este desejo sozinha, sem ter de o partilhar com o Miguel, até porque nem sei como iria reagir vê-lo comigo e com outra mulher. O Miguel, entretanto, está em casa a jogar jogos de computador, a jogar Xbox ou PlayStation e a masturbar-se para hentai ou whatever. Okay. Conversámos durante horas, claro que conversaram, são mulheres, não pode ser só sexo, não é? Tínhamos muito em comum, até que ela me beijou. Vamos passar à próxima página, caros ouvintes, se ainda conseguem aguentar isto sem vomitar. Foi o convite para uma noite de sexo inesquecível. Senti-me completamente fora de mim, irreconhecível. Nunca tinha estado tão excitada com o Miguel como estive com ela. Este Miguel deve ser um homem espetacular. Deve ser um homem para um macho. Deve ser um macho. Bastou meia dúzia de toques no meu corpo para chegar ao clímax. Tive vários orgasmos entre os dedos dela. A língua, a forma como ela me beijava o clítoris enquanto me acariciava a vagina e o ânus foi inesquecível. No regresso a casa, pensei que queria voltar a estar com ela. Assim que voltei, contei ao Miguel. Ele achou que estava a brincar com ele porque nunca tinha havido muitas conversas sobre o assunto. Mas tinha havido algumas, hã? Algumas. Eu estava nas nuvens ainda com o que me acontecera, que ele nem sequer questionou nada sobre a traição ou algo semelhante. Pelo contrário, ficou contagiado com o meu entusiasmo e excitadíssimo com os detalhes que ouvi. Mais uma vez, o que é que se passa com estes homens? O que é que se passa? Esta merda custa. Eu achei que ia conseguir continuar e seguir e manter. Mas não. Onde é que eu estava? Ficou contagiado com o meu entusiasmo e excitadíssimo com os detalhes que ouviu. Pegou em mim, despiu-me à pressa e tivemos sexo urgente. Dias depois voltou-me a falar sobre o assunto e durante o sexo quis saber mais pormenores de como é que a outra mulher me levou ao orgasmo. Ficou com aquilo na ideia até que mais tarde perguntou se queria repetir, mas com ele no meio. Respondi-lhe que ia pensar no assunto. Pá, matem-se! Matem-se! Foda-se! Continuando, segundo capítulo deste magnífico artigo. Entretanto, vou ver, antes de continuar com esta merda, vou ver se encontro uma fotografia da magnífica jornalista, porque quero ver o aspecto desta mulher. Deve ser espetacular. Vamos abrir, Firefox, sempre extremamente lento. Ok, Carla Novo. Ok, aqui está, Carla Novo, jornalista na Belska Press, whatever that is. De Lisboa, claro que é de Lisboa. Tem aspecto, é uma gilf, um grandma, ou pelo menos tem idade para isso. I'd like to forget, o F é de forget. Estudou na Universidade Autónoma de Lisboa. Antes de trabalhar para a Happy Woman, trabalhava para a Bola, portanto a descida não foi assim tão grande. E é isso, é a única coisa que se encontra no LinkedIn. Que maravilha. Ok, segunda parte. Nem quis saber. Cruzaram-se diversas vezes no condomínio onde viviam, ora na garagem, ora no elevador. Catarina, 34 anos, achava a simpatia da nova vizinha excessiva, mas achou tratar-se de causar boa impressão para quem se acaba de mudar. Foi morar para o mesmo piso onde vivo com o meu parceiro há 3 anos. Era uma mulher atraente e nunca a vi acompanhada por ninguém. Penso que morava sozinha. Não tinha mais de 30 anos. Comentei com o meu parceiro que a achava demasia simpática comigo e perguntei-lhe se também o era quando eles cruzavam. Peço desculpa aos ouvintes, mas tenho de fumar um cigarro porque... Ele achou que eu estava a fazer uma cena de ciúmes, mas a verdade é que pressentia haver uma química entre nós as duas. Não tive coragem de lhe confessar, deixei-o divagar pelos filmes dos ciúmes. Quando ficámos sozinhas no elevador, sentia-me desconfortável, mas ao mesmo tempo excitada. Tinha os pensamentos mais dirty com ela. E houve vezes em que cheguei a casa e masturbei-me a fantasiar sexo com ela. Andava obcecada. Até que numa noite em que o meu parceiro estava fora, convidei-a para tomar um café na minha casa. Não foi preciso muito para ambas sabermos que teríamos as línguas ora na minha vagina, ora na dela. Não consigo mais. Que se foda. Acabou-se. Não vou ler mais esta merda deste artigo. Acho que vou ler as caixas de texto que estão aqui, porque basicamente falam da reação dos homens a esta merda. E acho que é capaz de ser interessante ver o quão capados são estes homens. Ok, quando elas traem o parceiro com outras mulheres, a ciência debruçou-se sobre este fenómeno. Aqui ficam as conclusões. A Universidade do Texas, nos Estados Unidos, descobriu que entre os homens heterossexuais 50% não deixaria a parceira se a infidelidade fosse com outra mulher, enquanto apenas 22% aceitaria se fosse com outro homem. 50%! E também, já agora, 22% dos homens na América, ou pelo menos dos homens incluídos neste estudo, continuavam com as pegas se elas estivessem com outro homem. Não têm respeito nenhum por eles mesmos. Incrível. Segundo os especialistas em sexualidade, o facto de metade dos homens aceitar a traição da parceira contra a mulher e nem sequer a julgarem como infidelidade é explicada por não existir um rival do mesmo género. Eles acabam por ver essa traição com alguém do mesmo sexo como uma oportunidade de fazer sexo com duas mulheres ao mesmo tempo, e isso ainda os excita, refere o autor do estudo norte-americano. Claro, porque a única coisa que interessa ao homem moderno e à mulher moderna é o prazer. Não pensam em nada, em mais nada. É só como é que eu posso tirar proveito desta situação perversa. É a única coisa que lhes vem à cabeça. Ok. O psicólogo Gerolf Rieger, um alemão provavelmente, autor de um estudo e responsável pelo departamento de psicologia da Universidade de Essex, diz que as mulheres são bissexuais ou homossexuais, mas nunca heterossexuais. What? Segundo o estudo, 82% ficaram excitadas ao verem mulheres nuas e 74% delas, que se diz heterossexual, se sentiram atraídas por homens e mulheres nuas. Mesmo que a maioria das mulheres se identifique como heterossexual, quando se trata de desejo, elas são bi ou lésbicas, nunca hetero. Ciência no século XXI, meus caros. As mulheres não são heterossexuais. Pôr uma pila na... O homem e a mulher, da maneira que Deus nos fez, não é... Não, as mulheres não gostam disso. As mulheres querem é lamber carpetes e roçar carpetes. Ok, mas vou passar à outra caixa de texto, que diz: o que se passa na cabeça deles? Merda. É o meu palpite antes de ler isto, mas vamos ver. Porquê é que eles não acham que são traídos? Uns sabem que as parceiras têm affairs com outras mulheres e aceitam, outros nem por isso. A verdade é que se por um lado os excita, por outro intimida. Por que será? Se a minha parceira tiver com um affair com uma amiga... Esta revista foi escrita por energúmenas. Penso que vale pela experiência de ter sexo com alguém do mesmo género, mas não mais do que isso. Não seria traição, seria apenas um caso, uma experiência. Não iria abalar a nossa relação. E confesso que seria o primeiro a incentivar, revela. Marco, o Marco de 29 anos, seria o primeiro a incentivar a mulher dele a ir para a cama com outra mulher. Paneleiro do caralho. Mais outro. Já fui confrontado com essa situação, fiquei surpreso com a contração com que ela me contou, fui incapaz de me chatear ou sentir ciúmes. Na verdade, tu não passou de um affair que, por sinal, até trouxe mais adrenalina ao nosso próprio relacionamento. Explica ao Jorge, de 33 anos, outro paneleiro. Quando contei a um amigo meu que a minha namorada trocou uns beijos com outra mulher e que se envolveram por mera curiosidade, ele bateu-me nas costas e disse: tens sorte. What the fuck? Teria se ela me deixasse juntar às duas, o que infelizmente não aconteceu, diz Miguel, de 35 anos. Lá está, mais uma vez, só importa o prazer, não importa nada do que é certo, não importa nada do que faz sentido biologicamente, não importa nada do que é tradicional, do que manteve as nossas sociedades em pé durante séculos e séculos e séculos, nada, não importa nada, só importa o prazer. Hedonismo levado ao extremo. 2017. Ok, o último. Quando nos envolvemos, ela contou-me ser bissexual. Achei interessante. Bem, pelo menos esta veio logo, avisou logo de início, pelo menos foi mais ou menos honesta. Achei interessante a honestidade dela e fiquei a fantasiar um ménage à terroir que nunca aconteceu. Sei que por vezes dá umas escapadinhas com amigas. Não acho que me esteja a trair, não só porque não estou a ser trocado por outro homem, como também ela adora provocar-me a relatar todos os pormenores. E eu gosto. Conta Ricardo. Ricardo? Ai, o Ricardo, de 29 anos. 29 anos, um homem. Um sub-homem. E pronto. Caros ouvintes, isto eu não consigo continuar o artigo principal porque é inacreditável, mas vamos ficar por aqui. Ok, na sequência deste magnífico artigo sobre se ter sexo fora do relacionamento com outra mulher é traição ou não, temos, logo na página a seguir, um artigo de Beatriz Costa. Irrita-me ela ter o mesmo nome que a atriz clássica portuguesa, mas... Ok. O artigo chama-se Relações Proibidas, do patrão do marido à roommate. Estas mulheres revelam o melhor do sexo sem tabus. E reparem, isto é tudo na mesma edição. Isto é só uma edição da Happy Woman. Imaginem... Imaginem todas as edições que já houve, todo o tipo de depravação, de estupidez, de degradação moral que já foi relatado nesta revista. Vamos procurar a Beatriz Costa da Happy Woman. Beatriz Costa, Happy Woman. Ok. Então. Beatriz Costa, ok. Lá está, jornalista na Happy Woman, Instituto Politécnico de Viseu. Viseu também já desceu ao inferno. Foi jornalista no E-Online e agora é da Happy Woman. Instituto Politécnico de Viseu, Escola Secundária de Amarante, licenciatura em Comunicação Social, claro. Experiência em proteção de incêndios florestais como estagiária, aliás, como voluntária. Isso explica porque é que está tudo a arder por dentro e por fora. Ok, vamos voltar ao artigo. O patrão do meu marido... Joana, 38 anos, recorda o dia em que se envolveu com o patrão do marido. Era uma festa da empresa, tinham conseguido um negócio de milhões e queriam comemorar. Começa por contar. O Gonçalo, patrão do meu marido, sempre teve uma queda por mim, nunca disfarçou e confesso que também sempre o achei interessante e atraente, mas nunca tinha acontecido nada entre nós. Até esse dia. Tan, tan, tan. Que idiotas. Quando chegámos à festa, o Gonçalo veio logo cumprimentar-nos e discretamente os seus olhos percorreram o meu corpo. Durante a noite houve algumas trocas de olhares e, quando o meu marido não estava presente, alguns elogios, mas nada que adivinhasse o final da noite. Pouco antes de ir embora, fui à casa de banho retocar a maquilhagem e o Gonçalo seguiu-me. da minha inicial rejeição ao vestido cair no chão, foi uma questão de segundos. Não fugi. Estremeci de desejo e comecei a sentir o meu corpo a desejá-lo cada vez mais. Não queria que parasse. Isto é a mulher moderna, caros ouvintes. Isto é a mulher moderna. Tenham cuidado. O único sítio onde podem encontrar uma mulher de jeito é na igreja. E apanhem-nas quando elas ainda são novas, quando ainda são virgens, porque se já tiverem levado com 1000 pilas, ou até com 3 ou 4, já estão perdidas. E se tiverem na faculdade, não vale a pena. Não vale a pena. Isto é uma mulher que... Outra pega, basicamente. Eu não vou continuar, vou passar um bocado à frente. Não contei ao meu marido o que aconteceu na casa de banho do escritório dele, mas nessa noite fizemos sexo como se tivéssemos viajado de volta à nossa lua de mel. Talvez por sentimento de culpa ou por não querer que ele descubra que o traí, a partir desse dia comecei a dar-lhe mais atenção e a surpreendê-lo, especialmente sexualmente. Tenho evitado a todo custo cruzar-me com o Gonçalo. Gonçalo? Deve ser igual ao da Sailor Moon, a navegante da lua. Anyway. Mas a verdade é que dou por mim muitas vezes a pensar naquela noite e a desejar que acidentalmente se repita. Confessa. Friends with Benefits. Quando entramos para a faculdade, eu e a minha melhor amiga já tínhamos tudo decidido. Eu ia estudar marketing. Lá está, marketing. Se for de marketing, então não lhe deem a oportunidade porque ela é uma pega. Nenhuma mulher decente vai para marketing. Ouçam o que eu vos digo. Eu ia estudar marketing e a Sara ia estudar direito. Íamos arranjar um T2 perto do campus e viver juntas, como já antes sonhávamos. Passar a página. Começa por contar Clara, 21 anos. E assim foi, entrámos as duas na primeira opção e arranjámos o apartamento perfeito. Os primeiros dias foram o caos, era entre a praxe, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. A Sara sempre fez muito sucesso entre o sexo masculino e aquela noite não foi exceção. A sua sensualidade a dançar enquanto tocava com o corpo no meu criou um círculo de espectadores à nossa volta, mas de repente era como se apenas existíssemos nós naquela sala. Talvez pela quantidade de álcool ingerida, deixei-me levar pelos movimentos sensuais e esqueci-me de como estava a ser observado. Um conselho. Mulheres que gostam de sair à noite, pegas. Elas não gostam de dançar. Elas gostam de embedar-se porque é para arranjarem mais pila. É só isso. Se elas gostam de dançar, põem a tocar os giradiscos em casa e dançam. Não têm de ir para... Ok. Apesar de nunca me ter interessado por uma mulher, nem tão pouco me considerar bissexual, desejava a Sara e queria estar com ela. Ah, neste caso não é porque queriam pila, é porque queriam... Fui invadida de pensamentos contraditórios e cada vez mais confusa, não conseguia disfarçar que estava rendida. Foi aí que tomei a iniciativa. No momento em que ela me estava a tirar as calças, voltou a desequilibrar-se e caiu em cima de mim. A tensão sexual entre nós estava cada vez mais explícita e roubei-lhe um beijo. Blá, blá, blá, blá. Okay. Vou passar ao próximo. Este é um... Lésbicas. Próximo capítulo. Terapia do sexo. A primeira consulta de psicologia com o Duarte foi há 3 anos, mas só apenas há 1 ano é que as coisas começaram a ficar mais intensas. Estava a passar para o fim de uma relação de 10 anos e, curiosamente, ele estava a passar pela mesma situação. As consultas começaram a ser menos sobre o trabalho e mais sobre mim e, a certo ponto, mais sobre nós. Deixei de ver as consultas como algo clínico, mas como uma conversa entre dois amigos. A química entre nós era demasiado visível para ser negada e comecei a perceber que havia algo diferente. Esqueci-me de fazer a voz de raparia neste. Começa por explicar. Cláudia, 37 anos. 37 anos, já devia estar com filhos e a menopausa. A primeira vez que nos envolvemos foi no consultório, durante os meus... Já não há nem sequer nem sequer há brilho profissional. Já não há brilho profissional, já não há nada. Mas, ok. Sempre... Foi quando, para minha surpresa, me fez uma proposta. Se estamos os dois sozinhos... Isto é o homem. Se estamos os dois sozinhos, sentimos falta de sexo e a nossa química é inegável. Por que não fazemos um pacto? Sempre ouvi dizer que o sexo é a melhor terapia. E nem consigo perceber, é ela a psicóloga ou é ele? Não importa. Confesso que nos primeiros minutos levantei várias objeções ao pacto, mas não valia a pena mentir ou disfarçar. Eu desejava e não havia nada que me impedisse de o ter. Mas deixei bem claro que era a única vez, afinal, ele não estava oficialmente divorciado. Lá está algum brilho. Só uma vez, não faz mal, uma vez. Ele não perdeu tempo, agarrando-me pela cintura, blá, blá, blá, blá. Blá, blá, blá. As mulheres conseguem mesmo ler esta merda e ficar... Eu suponho que sim, pela quantidade de vendas que antigamente era a Daniel Steele e a cenas mais românticas, mas agora passaram para o sadomasoquismo direto dos 50 Shades of Grey. Portanto, suponho que elas fiquem todas excitadas a ouvir esta merda destas histórias. Vou acabar, não vale a pena continuar isto até estar a chafurdar na lama. Mas pronto, só para acabar este episódio, vou só passar os olhos pelos títulos dos próximos artigos. Agora, na página 136, também pela magnífica Beatriz Costa, uma rapariga bem mais nova do que a Carla Novo. Ok, all eyes on us. Elas confessam os momentos mais hot ao serem observadas. Gostam de ver e de serem vistas. Vêem no voyeurismo o melhor afrodisíaco e procuram no exibicionismo os melhores orgasmos. Mais outro artigo magnífico. Não vou ler, mas... Posso ler aqui os highlights. Não conseguia parar de pensar no que se estava a passar. Fechei os olhos e a partir de cada som imaginava o que vinha a seguir. Confessa Laura. Ela chegou primeiro ao orgasmo enquanto a mordia e as minhas mãos brincavam num vai e vem intenso pela vagina dela. Conta Tânia. Ok, artigo a seguir. Isto é sempre é ótimo. Artigo atrás de artigo de degradação moral. Enfim, ok. Route 69. Clubes eróticos, resorts, festas exclusivas, cruzeiros para ir sozinho ou a dois. Siga as sugestões para quem procura umas férias bem hot. Umas férias bem hot. Cap d'Agde é uma vila em França e é um paraíso para casais swingers. A meta do voyeurismo fica aqui. Bem, agora já sabem. As noites quentes e as festas eróticas lembraram-me o quanto é bom sentir uma língua feminina na minha vagina, diz Marte, de 30 anos. É como eu disse, artigo atrás de artigo. Artigo atrás de artigo. Convenci um amigo a irmos a uma festa e tive os melhores orgasmos num quarto escuro. Não faço ideia com quem, confessa Inês, 24 anos. Não faço ideia com quem. Não faço ideia com quem. Ok, acho que chegámos à parte, ao fim da parte pervertida, ou pelo menos da parte mais pervertida desta revista. Agora vem receitas anti-celulite, que é para ficarem bem atraentes para se prostituírem. Sim, acho que chegou ao fim a parte. Temos aqui várias raparigas que não, andróginas. Sim, acho que é o fim. Mas pronto, não deixem as vossas mulheres lerem esta revista. Se apanharem uma mulher que gosta de ler esta revista, já sabem o que é que vão. Mas enfim, isto é a mulher moderna, isto é o Portugal moderno. Tenham um controle sobre as vossas mulheres, arranjem mulheres decentes, vão à igreja, Não arranjem mulheres que vão à faculdade, muito menos umas que sejam licenciadas em marketing ou em turismo ou em moda. E boa sorte. E para não acabarmos o programa numa nota tão sombria, vamos, por contraste, apresentar agora dois excertos da Bíblia sobre as mulheres. O primeiro é dos Provérbios, capítulo 31, versos 10 a 20. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquira. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. E a segunda é Efésios, capítulo 5, versos 22 e 31. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a como a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne.